Daniel. Eu vou tá fudendo. E meia-noite que você vai tá fazendo. Eu vou tá fudendo. Vou começar 2023 com o pé direito. Solteiro. Então pode soltar fogos, pode comemorar. Pode soltar fogos, pode comemorar. Que 2023 vai ser só putaria. Eu vou tá fudendo. E meia-noite que você vai tá fazendo. Eu vou tá fudendo. Vou começar 2023 com o pé direito. Solteiro. Então pode soltar fogos, pode comemorar. Que 2023 vai ser só putaria.